MC Negro, se imponha, sendo negro ou branco, porque vergonha. Vocês não sabem o quanto eu me orgulho por ser negro e honro a minha cor. Se eu fosse branco, certamente eu teria o meu valor. Indiferente somos, independente de raça, mas racismo é moda que não acaba e não passa. Você disfarça ser o que não é, não aceitando a sua cor. Eu sei que muda se puder. Piadas a respeito do cenário negro, você escuta, aceita e fica por isso mesmo. Estou dizendo que chapéu é somente pra negro, serve pra brancos e todos que não cultivam preconceito. É o direito que nós temos de viver em paz. Se valorize sendo negro ou branco, somos iguais. Facção central está nessa batalha lendária, tentando, mudando, acabando, pondo de lado o racismo. Pois a todos vocês negros e brancos eu digo cor. Não é motivo a de minha vergonha, a nossa cor. Não é motivo de vergonha, irmão. Cor. Não é motivo de vergonha. Vergonha é não lutar e se acomodar. A nossa cor. Não é motivo de vergonha. Cor. Não é motivo de vergonha, irmão. Cor. Não é motivo de vergonha. Vergonha é não lutar e se acomodar. O preconceito certamente quem faz é você, dando risada dos seus manos, você os manda e se fuder. Neste caso certamente o dinheiro interfere. Se eu tivesse muito, você idolatrava minha pele. Você prefere quem tem, despreza quem é ninguém, ignorando a sua cor porque convém. Que jogue nos dois lados em busca de amizade, mas caráter não tem de ir, nem sequer validade. Sociedade ignora e reclama, se arrepende por ter negros com dinheiro e fama. Isso é orgulho e vergonha na cara, enquanto muitos racistas criticam e falam que não passamos de uma raça de pobres mendigos e que geramos pobreza, tristeza e muitos conflitos. Muita gente aí criticando a nossa cor, a nossa raça, a nossa origem. Só que até hoje, meu, não lembro de ter pedido esmola nem batido na porta de ninguém. Manda um recado aí, Dundu. Eu não preciso de esmola, não bato na sua porta. Eu tenho orgulho de ser negro e ser patriota. É o nosso jeito de ser, não se vendemos por nada. Facção central, contra essa gente acomodada. A nossa cor, não é motivo de vergonha. A nossa cor, não é motivo de vergonha. A nossa cor, não é motivo de vergonha. Vergonha é não lutar e se acomodar. A nossa cor, não é motivo de vergonha. A nossa cor, não é motivo de vergonha, irmão. A nossa cor, não é motivo de vergonha. Vergonha é não lutar e se acomodar. Mas amigo, será que vocês não percebem que o racismo diariamente em muitas mentes cresce? Não sou otário e percebo a nossa imagem desce. Quem não merece paga os erros e vê o que acontece. O preconceito já gerou mais que mortes e dor. Já está na hora de você impor o seu valor. Eu não sou professor e nem sequer moralista. Fique esperto, pois você seja o próximo da lista. Quantas formas de você reconhecer um racista? E a mais fácil com certeza pra dizer: polícia, acomodar-se, porque se é em seu benefício que nós lutamos e mostramos que não é sacrifício. Talvez difícil seja, mas não é impossível. Ajude a levantar e a mudar nosso nível. Não por embalo, mas sim por consciência. É que sabemos que o racismo já se torna uma tendência. Isso não é implicância, não é, não é. Sendo negro dos próprios, você prefere ter distância. O mundo é o culpado, é sua forma de pensar. Você prefere o errado, mesmo não necessitar. A sua cor não é motivo pra se envergonhar. Vergonha é não lutar e se acomodar. A nossa cor não é motivo de vergonha. Cor não é motivo de vergonha, irmãos. Cor não é motivo de vergonha. Vergonha é não lutar e se acomodar. A nossa cor não é motivo de vergonha. Cor não é motivo de vergonha, irmãos. Cor não é motivo de vergonha. Vergonha é não lutar e se acomodar. Facção central está nessa batalha lendária, tentando, mudando, acabando, pondo de lado o racismo. Pois a todos vocês negros e brancos eu digo cor. Não é motivo de vergonha. Vergonha é não lutar e se acomodar. Nego F7, DJ Garga e Dundum. Facção central, jamais igual, jamais igual.